muito se fala em concentração mental. Círculos de fé se concentram em apelos intempestivos. Simplesmente palavra, oferecendo aos nossos companheiros concentração espiritual. Levantei mais cedo e vi o sol nascer. Iluminei meu dia e preenchi meu ser com energias positivas. Me livra dessa rotina negativa do dia. Acordar tão cedo e ter que trabalhar, não tomar café pra não me atrasar. Eu não falei te amo, mas não esqueci de amar. Eu não pedi socorro, mas quero me salvar. Uma esmola, um toco, eu troco um pouco de amor, por favor, socorro. Preso na caixa de aço, o asfalto passa rápido. No universo paralelo onde tudo é fantástico, sigo contando as linhas e traços no tráfego. Final é trágico, tão previsível quanto lógico. É lógico, dei tantos goles pro santo que andava cansado e se afogou no sufoco, desespero entre ódio e amor. Com tanto medo de errar, mas eu não vou. Pensando tanto em acertar, mas se o futuro é incerto, eu não posso parar, mas sempre penso em voltar pra aquele mesmo lugar onde tudo começou. Um bando de moleque sonhador na praça comendador. Pra alguns o sonho acabou antes de perceber que o tempo passou. E os que não são alienados se mantendo como escravos de computadores, celulares caros, calor humano.